queremos muito continuar assim, nesta linha de articulação entre as escolas, as IPSS, entre todo o público das diferentes faces etárias, para que possamos, e as IPSS é um público muito interessante, a Arcial, a Santa Casa, são públicos que carecem também deste tipo de serviços para podermos, no todo e no conjunto, realmente tornar-nos todos pessoas melhores e ajudarmos a que haja momentos diferenciadores de cultura e que, sobretudo, possamos estar mais atentos àquilo que nos rodeia e possamos conhecer melhor um bocadinho da nossa cultura, um bocadinho daquilo que temos como riqueza cultural no nosso concelho, que é tão diversa e tão vasta, desde os diferentes grupos culturais até às obras literárias que têm sido publicadas por autores concelhios, e tudo isto tem sido uma mais-valia para o concelho e também para a região, porque vêm muitas pessoas também, há muitas iniciativas que acima nos têm ajudado a promover dentro dos espaços culturais, e isso ajuda também a que nós possamos dar a conhecer e a receber bem os outros concelhos, e temos bom feedback e vem muita gente também de outros concelhos aqui para Oliveira do Hospital. E no que toca às bibliotecas, nunca teve tantos utilizadores ou nunca terão registado tantos utilizadores como neste último ano. É verdade. É com muito, muito orgulho, isto também se deve a este trabalho da equipa existente dentro destes espaços, porque de facto é extraordinário os números que hoje avançamos para os dois espaços bibliotecários. Nunca antes foram alcançados. Só para ter uma ideia, este ano, no ano 2018, tivemos 37.026 pessoas a usufruírem do espaço físico da biblioteca. Aqui não, nesta estatística não consta todas as outras atividades que são fora da biblioteca, apenas e só as pessoas que abrem a porta da biblioteca ou das bibliotecas, de ambas as bibliotecas, e que utilizam a biblioteca para as diferentes finalidades. É, sem dúvida, um retorno também do trabalho e do investimento que é feito não só pela equipa, mas também pelo esforço financeiro que é feito para manter a equipa e para manter toda esta dinâmica dentro deste espaço, com o alargamento de horário sempre que é necessário. As portas estão sempre abertas para receber todas as entidades que também querem utilizar o espaço, e depois tem esta repercussão que nos deixa de orgulho. É sinal de que estamos a caminhar também para uma mudança de comportamento social por parte dos utilizadores, e fico feliz por isso.